majestade e esplendor está sobre o trono, o Salvador, vestido de glória, de imensa luz, Deus poderoso, que venceu na cruz. Canta minha alma, exalta o Senhor, incomparável a Deus soberano, grande Rei. Quero estar no Santo dos Santos, rasgar o véu em seus atos de amor. Quero estar em sua face pra sempre adorar. Seja adorado, seja exaltado o Deus que é santo, e outro não há. Aleluia.